O teu amor é perfeito demais para mim. Vou ficar contigo no princípio, no meio e no fim. És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho. Sempre procurei o amor perfeito e você encontrei. És linda, és bela, tu és a minha Cinderela. És linda, és bela, tu és a minha Cinderela. Minha Cinderela, minha Cinderela. Minha Cinderela, minha Cinderela. Cafeirana Pop, apaixonadamente. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outro em menos um mês, ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim se eu não te encontrar. Vou agir feito louco, te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil, vou arrastando meu chip no chão, ouvindo o portão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício, não controlo meu coração. Você não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba. É só você me chamar, ah, é só me chamar. Eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba. É só você me chamar. Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba. É só você me chamar, ah, é só me chamar. Eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba. É só você me chamar. Ei, Simone Caldas. Alguém me falou, não queira acreditar, que cê tá ficando com outro. Menos de um mês, ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, fotos de mim se eu não te encontrar. Vou agir feito uma louca, te amo demais, não vou suportar. Se eu sei como é difícil, tô arrasando meu chifre no chão, vindo modal, pedindo pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício, não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. Não precisa nem chamar que eu vou. É só você me chamar. Me chama, me chama. E a gente se acaba. É só você me chamar. É só me chamar. Que a raiva passa. É só você me chamar. Vamos juntos. Cafeirana Pop ao vivo. É show. Dia 28 de julho. Cafeirana Pop no Barracão da Tia Maria. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como

tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Ai, carai, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sacode o médico, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Ai, carai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só sobe aí, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Então desce pra mim. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, copo vazio, celular dando bobeira. Você do meu lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que me

emocionar. No.